Mercadinho LG e Denis Refrigeração apresentam o maior campeonato de som automotivo da região do Xingu. O evento mais esperado do ano. Vem aí, equipe MTM Brasil. Altamira vai parar. Medição de racha de som profissional. Carros super equipados interligados via Link FM, tocando todas pra você não parar de dançar. Traga seu som, seu carro, sua moto, suas miniaturas. E não fique de fora do maior evento da Transamazônica. MTM Brasil, 7 de outubro. Eu te vejo lá. Took my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. Você está ouvindo DJ Maicon Fuleiragem. A thousand places everywhere I go, I feel the heart beating. And even far, this is my home. Oh, never let me go. Seu som e venha para o primeiro racha de som de Altamira, dia 7 de outubro no Parque de Exposições. MTM Brasil versão Altamira. De outubro no Parque de Exposições. MTM Brasil versão Altamira. DJ Maicon Fuleiragem, colocando os graves pra espancar. Aumenta o volume e deixa a música rolar. 7 de outubro no Parque de Exposições. MPM Brasil versão Altamira. Na batida perfeita, que você dança sem parar, DJ. Quando si fa l'amore sotto la luna, con Maddalena in cave di I love you. Papa l'America. DJs, DJ Michael Fuleiragem pra sabugar. Te peguei ouvindo, hein? So the way I used to love you, oh, I don't wanna know. Looking for love, so Poppy, bring more to keep. Alô, galera, aqui quem fala é o DJ Gilberto, é o bicho. Tô fechado, junto e misturado com meu brother DJ Michael Fuleiragem. MM Brasil versão Altamira, 7 de outubro, eu te vejo lá. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass, and make them all have fun. Skrillex, I blaze the fire, make it fun, them. We must up the place, turn up the bass, and make some fun, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Mixagens DJ Michael Fuleiragem. De outubro no Parque de Exposições. MTM Brasil versão Altamira. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we have blazed the fire, make it fun, them. We must up the the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex, I blaze the fire, make it fun, them. We must rock the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. DJ Maicon Fuleiragem, uma emoção atrás da outra. Na batida perfeita, que você dança sem parar, DJ. MTM Brasil, versão Altamira. Dia 7 de outubro no Parque de Exposições. Ya no me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte, que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Y si poder hablar, esta la hice para él. Cuando la escuche, quiero estar ahí para ver. Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suena un poco más grosso y no me use. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Tira lo besito tuyo. Que eres una porquería. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Tira lo besito tuyo. Que como te sientes fría. Me caliento más, mamá, te caliento más. Mamá, te caliento más. Y a mí tú me gusta estar sin maquillar. Tú siempre a mí me dices que te trato mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. Mami, tengo la inquietud. Si quieres subir con él, eso lo decides tú. Que serás feliz con él. Yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo que eres una porquería. Virou fuleiragem mesmo, DJ. Yeah. quero música que fa. Con il giorno e tanto amore. DJ Michael Fullerage. Con i fiori di là. Brasil versão Altamira. Dia 7 de outubro no Parque de Exposições. Eu te vejo lá. É uma música que vai. Mensagens DJ Michael Fullerage. Uma emoção atrás da outra. Refrigeração apresentam o maior campeonato de som automotivo da região do Xungo. O evento mais esperado do ano. Vem aí, equipe MTM Brasil. Altamira vai parar. Medição de racha de som profissional. Carros super equipados interligados via Link FM. Tocando todas para você não parar de dançar. Traga seu som, seu carro, sua moto, suas miniaturas. E não fique de fora do maior evento da Transamazônica. MTM Brasil, 7 de outubro. Eu te vejo lá. It's time to party with me. Come on. I want to hear you clap your hands like this. Woo! Você está ouvindo DJ Michael Fullerage, colocando os graves para espancar. Aumenta o volume e deixa a música rolar. Here we go.

love me on and on. DJ Maicon Fuleiragem. DJ Maicon Fuleiragem pra Sabugar.

7 de outubro no Parque de Exposições. MTM Brasil versão Altamira. Dia 7 de outubro no Parque de Exposições. Eu te vejo lá.